Boa tarde, Hotel Yankee, a sua identificação. Serra Hotel Yankee, contato radar, desça para o nível 050 na Pro de Mar. Não é 6224, chama Recife, 125, decimal 45. 2545, boa. Hotel. Papatão Gusterra, Hotel Whistler, direto Duna, direto, deixa para 2000, com ajuste no 010. Direto Duna, Hotel Yankee, ajuste no 010, descendo para 2000. Serra, Hotel Yankee autorizado, final ILS, reporte estabilizado. Autorizado, final ILS, reporte estabilizado, Serra, Hotel Yankee. Boa noite, a senhora, identificação autorizada a chegada Mari, desça para 3 no PES, que legal, no 0, no 0. Salvador, Papatango, Serra, Hotel Yankee, estabilizando o ILS. Serra, Hotel Yankee, Torre 1, 1895. 1895, Hotel Yankee. Torre, Salvador, muito boa noite. Papatango, Serra, Hotel Yankee, estabilizando o ILS. Papatango, Serra, Hotel Yankee, boa noite. Pousando 1017. Pouso na 1-0. Cliente, pouso autorizado no 0, vento 040 graus, 069. Livre pouso, Yankee. 3600, desça para 2 Lopés, autorizada final Irene. 2 Lopés, MTLS 3600. Boa noite, a senhora em identificação, autorizada aqui na marcha, desça para 3 mil pés, Senegal no 0191. 3101, aprovo, Duna. Autorizado, Duna. Obrigado. 3600, Senegal agora, 1091. 1011, 3600. São 1-0 para remoto no 4, ciente, está autorizado, chamar o término. Controle, está 3600, livre, restrição 56, tá? Está livre. Livre, restrição 3600. Já Hotel Yankee, solo 08, vai para qual parte? Passa, senhora. Sim, se eu tenho que chamar, então tá que ser Juliette. Quem chama a Juliette? O Sam, aqui, como é que escuta? O Sam, aqui, é feio e eco, não escuta, pra ver. Você tem condições de manter posição, é da passagem de uma aeronave de pequeno forte para a retaguarda, após eu autorizo. Positivo, confere. Serra, Hotel Yankee, ingressa Alfa, Juliette, contorno pátio 1 e chama na Lima. Esse Alfa, Juliette, pátio 1, o Yankee.